Aliança, na guitarra, no baixo, Adolfo Hitler, na bateria, Bode, no saxofone, Rossellini, no pistão, Isabelita Perón e Eva Perón. Vai, vai, vai, dançar. Oh, oh, yeah. Chove, chove, chove, chove, chove, chove, chove, chuva. A chuva chove, molha meu cabelo, eu fico arrepiado, parecendo um carneiro. Chove, chuva, chove, chove, chuva. A chuva chove, molha meu cabelo, eu fico arrepiado, parecendo um carneiro. Chove, chove, chove, chuva, chove, chove, chove, chuva. A chuva chove, dia e noite, e noite e dia, eu durmo com alegria. Acordo no outro dia, encontro com Maria Joana na cozinha, fazendo café com harmonia, pra gente tomar no dia a dia. Chove, chove, chove, chuva, chove, chove, chove, chuva. Chuva, chove, dia e noite, dia, eu durmo com alegria. Acordo no outro dia, pra me encontrar com minha Maria lá na cozinha, mamá Maria Joana, fazendo café com harmonia. Chove, chuva, chove, chuva, chove, chove, chove, chuva. Chove, chuva, chove, a chuva chove, molha meu cabelo, eu fico arrepiado, parecendo um carneiro. Chove, chove, chove, chuva, chuva, chove, dia e noite, noite e dia, eu durmo com alegria, acordo no outro dia, encontro com Maria Joana na cozinha, fazendo café com harmonia, pra gente tomar no dia a dia. Chove, chove, chove, chuva, chove, chove, chove, chuva, chove, chove, chove, chuva. Virou pipi, pipi, pipa, pá, ô! Coisa boa era morar no Morro do Galo. Era tudo natural, agora não é mais, é tudo artificial. Coisa boa era morar no Morro do Galo. E as galinhas dando um milho para os pintos do galo. Galo, eu galo você, cadê o pinto do galo que eu deixei com você? Oh, coisa boa era morar no Morro do Galo. Era tudo natural, agora não é mais, é tudo artificial. E a juventude acendendo um vinho no caminho que eu ia passando. Eles falavam da minha experiência, quero pão com doce pra dar gosto na erva natural. Quero pão com doce pra dar gosto na erva natural. Coisa boa era morar no Morro do Galo. Era tudo natural, agora não é mais, é tudo artificial. E a juventude tomando banho de lata e gritando alto, bem, bem alto. Oh, da minha experiência, quero pão com doce pra dar gosto no meu banho natural. Oh, coisa boa era morar no Morro do Galo. E há tantas coisas lindas, tantas coisas belas, mas o povo sofrendo e a polícia batendo nela. Mas pobre não tem vez, tem que trabalhar e apanhar outra vez. Eles são a maioria nesse planeta, mas não mandam nada, demandam a minoria de gurilões e faz deles escravidão. Coisa boa era morar no Morro do Galo. Era tudo natural, agora não é mais, é tudo artificial. As galinhas dando milho para os pintos do galo. Galo eu, galo você, cadê o pinto do galo que eu deixei com você? Coisa boa era morar no Morro do Galo. E a juventude acendendo um zinho no caminho que eu ia passando. Da minha experiência, quero pão com doce pra dar gosto na erva natural. Coisa boa era morar no Morro do Galo. Era tudo natural, agora não é mais, é tudo artificial. E há tantas coisas lindas, os povos sofrendo e as polícias batendo nela. Mas pobre não tem vez, ninguém trabalhar e apanhar outra vez. Eles são a maioria nesse planeta, mas não mandam nada, demandam a minoria de gurilões e faz deles escravidão. Oh, coisa boa era morar no Morro do Galo. Era tudo natural, agora não. tudo artificial. Coisa boa era morar.